Irmão matando irmão, filho matando pai. Violência em ascensão que leva pra longe a paz. Ninguém mais ora pra Deus, só pede arrego pro capeta. Moleque troca o livro pela droga, escopeta. Receita perfeita, química que destrói meu povo. Como cegos guiados pro desfiladeiro de novo no jogo. Apostando a vida no palpite errado pelo inimigo. Word tolo, deixam ser manipulados. Animais irracionais não entendem. Dinheiro eu quero mais. Os bens materiais se prendem, se rendem sem lutar. Quando lutam só faz merda. Pra vencer a batalha, qual será a estratégia certa? Não sei, só sei que meter tiro tá fora. Como que com a morte de alguém posso chegar à vitória? E que glória terei ao triunfar, ao saber que pra sorrir eu fiz alguém chorar. Uma mãe, uma esposa que nada tinha a ver com isso. O erro cometido, apenas amar o filho, o marido que desiludido meteu as caras e errou na guerra civil. Com a vida ele pagou. Ó meu senhor, tenha piedade. Não sabemos o que fazemos. Todo dia aos milhares matamos, morremos. Num terreno onde um passo pode ser fatal. Campo minas, guerrilha urbana, um xadrez do mal. Onde peões são fuzilados por cavalos da lei. Rainhas se prostituem e da torre o rei fica de olhos fechados perante o cenário de dor. Nesse filme de guerra eu vou me armar de ódio. E o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor. Mas vou me armar de flor. Entre o ódio e o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor, caminhando e cantando a canção. Branco da paz contrasta com preto do luto. Mas o moleque largou os estudos, se arriscou, foi com tudo. Tentou ganhar o mundo de forma ilícita. O preço do jogo, sujecar, perdeu, pagou com a vida. E quantos os santos viram demônios diariamente? Moleque de 7, já com a maldade na mente, se espelhando no que vê. Drogado, traficante, não veio a hora de crescer. Pra buscar seus diamantes, no fim do arco-íris, matar o duende guardião. Pegar o seu tesouro e desfilar de opalão. Então, irmão, qual é o futuro do país? Se os moleques são bandidos e as meninas meretriz, então me diz quem que é capaz de viver na honestidade. Só sonhar não satisfaz. Eu quero é mais, geek não quer, né? Que no pé, carão gripado de orçalheça, mina filé e os pano importado. E neste pensamento que estamos nos destruindo por nada, nos matamos enquanto o sistema tá rindo, extinguindo meus semelhantes sem sequer mexer a mão. Plantando a semente do ódio pra colher destruição, sem redenção. O caos aqui se propaga e a luz que no coração brilhou aos poucos se apaga. E o sonho da paz cada vez mais se distancia, vitimado pela fatalidade do dia a dia que abrange todos nós, indiferente credo e raça, guerrilheiros de uma guerra insana, predador e caça que se vão sem dizer adeus, sem se arrepender, lutando sem conhecer a causa, morrendo sem saber o porquê. Entre o ódio e o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor. Mas vou me armar de flor. Entre o ódio e o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor, caminhando e cantando a canção. Guerrilha combater, lutar não importa, tanto faz. Eu não entendo como com violência se conquista paz. Quem dá tiro leva tiro, ditado tá de prova. Se eu mato alguém se vinga e começa tudo de volta. Um ciclo de maldade que parece não ter fim. A batalha é sem trégua, ainda quantos vão cair, defendendo os ideais, unhas e dentes, apostando no instinto e no fuzil com vários pentes. Guerreiros, kamikaze da guerra sem vencedor. Todos perdem, ninguém ganha na arena de gladiador. Gigantes se curvam perante projétil de chumbo. Tombam em poucos instantes, lá se vai mais um do mundo de forma cruel. Banalmente muitos são jogados como animais por nada. São executados, a mãe chora, ninguém vê. Enxuga o seu rosto, capeta sabor. moreia almas conforme seu gosto. Esboço de tristeza na face do meu Senhor ao ter criado o homem, vendo o que que se tornou sem ser escrúpulo nenhum, agindo por ganância. A ânsia de poder é a mesma que afunda nas chamas. O tempo tá passando, as horas tá chegando, Cristo voltando e o mundo se acabando, e nós ainda não conseguimos viver em união. A flor só é lembrada na homenagem do caixão. O canhão ainda fala mais alto que o amor ao próximo na corrida pela vitória. Todos querendo pódio, apesar do ódio parecer alternativa. Ser mais de flor e postar no amor ainda é a única saída. Entre o ódio e o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor, mas vou me armar de flor. Entre o ódio e o amor, dois caminhos, uma decisão. Para onde vou no mundo de destruição? Será que a luz se apagou aqui? Só escuridão. Mas vou me armar de flor, caminhando e cantando a canção.